tranquilo aí, se nem quiser fazer o programa, pode ir embora também, brother. Não dá nada, tamo em casa, 6 da tarde, estamos chegando com... Não, tu não, Cajé. Estamos chegando com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil, pela grande Rede Atlântida, ao vivo de Floripa, durante esta semaninha bacana que estamos vivendo. O Pretinho das 6, ao vivo, tem Sicredi, gente que coopera, cresce, telefonia Big, da Miller, a moda está nas ruas. E aí, galera do Pretinho? Fala, KG! Bom final de tarde! Beleza, Potter! Boa tarde, gente, muito triste com o novo iPhone. Fala aí, Marcos! Feliz da vida, né, com o novo iPhone. Que beleza, a vida de vocês é o iPhone. Fala aí, Porazinho! Que mundinho, né? Que mundinho, que né, mundinho. A vida é muito mais do que isso, gente. Deixa eu viver a minha vida, Porém, não a tua. A vida é muito mais do que isso, tá? Eu estou muito cada bem. Cada um cuida da sua vida. Não é só iPhone. Cada um tá tudo muito vida. Legal, é muito bom estar aqui, gente! Meu Deus! Olha a cara! Galera! Olha a cara do nosso produtor lá, ó. Eu tô apavorado. Ô, cara, a vida é mais do que um iPhone, cara. Não, a vida é um iPad 2, é um MacBook Air, sabe? A vida é muito coisa. Eu concordo. Existe um mundo muito melhor, mas é mais caro ainda. É bem mais caro, Porazinho. Fala, Mr. P. Fala, tudo bem? Ele tá sem microfone, Mr. P. Isso foi um protesto de Mr. P. É, o P, ele não consegue pegar o microfone que tá na frente dele. Obrigado, Pia. Ele tem que fazer a novelinha dele. Alguém tem que levar pra ele. Ah, Lima tá bom. O microfone tá bom. Obrigado. Ele me deu, eu não aguento mais o Mr. P. Isso aí, obrigado, Piange. Fazendo. A semana que vem é férias, galera. Férias semana que vem. Eu estou feliz, estou contente. Que bom, cara, que bom, Pi. Que a bom, gente nota. Pi. Muito bom. E tu, Maurício Amaral? Eu tô bem, tô do lado de um amigo novo aqui. Oh, que beleza. Vamos apresentar pra audiência. Faz amizade fácil. Vamos apresentar pra audiência, especialmente do Rio Grande do Sul, esta grande figura, este grande representante da ilha de Florianópolis, da ilha de Santa Catarina. Almir. Não, não é o Almir, grande representante. O Almir é um representante. Sou um deles, é o grande, que é o nosso querido Darcy. Aê, Darcy! Bicha. Oh, não sei como é que a gente descobriu raça. Eu tô emocionado, tá, raça? Tá emocionado? Tô emocionado. Show de bola, show de bola. Tu és da onde mesmo? De onde que tu correu o bairro? Saco Grande ali? Saco Grande 2. Agora mudaram o nome pra João Paulo. É, muito rico morando aí. Vamos mudar de nome. Eu já sou ali do Estreito. O Almeir, dá licença, o Darcy participou hoje de manhã do pijama. Eu quero saber dele a sensação de ter vindo hoje, porque veio já direto com o barco, com as redes, tudo, deixou as redes na subida aqui. Tava bom, né, Darcy? Chegou aqui às 7 da manhã, numa caatinga. Lembra o pause, né? Como é que o pause chega lá? A gente tava junto a tarde inteira, né, Darcy? E numa boa, né? Ficamos aí amarradão e curtimos um monte. Inclusive, eu tô aqui, mas eu tô com 60 braças de rede esticada aqui na frente. É pra secar? Não, mas pra secar peixe tem ato, né? Essa peixalhada miúda, cheia de bactéria, de manga. Eu tenho até medo de passar uma bactéria pra vocês aí. Vocês tomam cuidado comigo. Não, fica tranquilo, tá tudo certo. E hoje tava bom aqui, né, Darcy? Tava bom, né? Emocionante mesmo. Te emocionou. Pode voltar mais vezes aí, Darcy. Amanhã, se quiser vir de manhã já com o Mr. P. Se quiser dormir já com o Mr. P hoje também. Sabe que eu não fica bom, até porque hoje é terça-feira. E o Mr. P precisa de companhia nas terças à noite. Ele vai estar sozinho hoje. E eu sei que a mulher dele vai preferir que ele esteja contigo. Ah, é verdade. E hoje pela manhã já tivemos uma declaração. Sim, né? Uma declaração pública. Claro. De amor entre os dois. É de uma alma pura, bonita, o Darcy, que me fascina, me encanta. É ou não é? É, não, eu falei pro Mr. T fazia até. Mr. T? É Mr. P, rapaz. Ah, desculpa, raça. Eu falei pra ele. Fazia tempo que o homem não mexia comigo, né? É, ele me disse. Foi espontâneo isso aí. Ele disse no ar, assim. Ele falou, olhou bem nos meus olhos e disse: olha, fazia tempo que eu. Aproveitar a sabedoria do Darcy, vou perguntar uma coisa pra ele: por que o super-homem usa a cueca em cima da roupa? Rapaz, ele tem trauma porque estudou à tarde, né? Primeira coisa. Desencadeou, né? Todo mundo estudando de manhã e à tarde. É. Ai, que isso, cara. Tá, ô Darcy, fica com a gente aí, por favor. Pode ficar com a gente até as 19 aí, querido. Ó, querido, é com o maior prazer. Pô, que bom, muito obrigado. Muito obrigado. Daqui a pouquinho o Almir e tu batem mais um papo aí, porque certamente vocês não se conhecem. Já deu pra ver que vocês não se conhecem. Já se conhecemos, sim, pô. Ah, fizemos uma historinha aí e tal sobre a internet. Que historinha, Almir? Sobre a internet, fizemos um programete aí do negócio de botasse na rádio, não botasse? Na verdade, nós já se conhecemos há muito tempo. Nós fomos uma dupla de taco aqui da ilha. Exato. Sim, nós dois não tava. Dava umas 50 vitórias por ano. 50 de vitória. Muito bom. Aquele que o cara pega no ar. Pega a bola no ar. Vitória! Licença pra dois e entrega os tacos. É emocionante quando cruza os tacos, né? Pá, quando cruza. E era com lata de óleo ou com um palitinho? Isso aí não rolava muito. Nosso palitinho não rolava. Cruzava os tacos. Não cruzava os tacos? Não, não cruzava. Ah, não, mas como é que eu encerro? De gaúcho. Essa é coisa de gaúcho. Cruzar os tacos é coisa de gaúcho. Então nunca terminaram as partidas de taco na ilha. E a pontuação? A pontuação era normal. Ganhava no Vitória, né, querido? Sempre no Vitória. Era de 10 em 10 a pontuação ou era de 21? Tá, como diz o Dalci, raça, vamos lá então com os destaques comentados do Clique RBS. Subiu pra 22 o número de pessoas que tiveram problemas após beber todinho no Rio Grande do Sul. Todas apresentaram sintomas com ou como ardência e lesões na boca após consumir o achocolatado todinho. Os casos foram registrados, Almira, em 10 cidades diferentes e todos envolvendo o lote com data de validade até 19/2/2012. O problema pode ter sido causado por resquícios do produto ou dos produtos usados para limpeza nos equipamentos da fábrica onde é produzido o achocolatado. Que azar, né, cara? Meu Deus. É óbvio, né, que chega, é uma irresponsabilidade, mas eu acho que acima de tudo é um azar. Os caras ficam anos no mercado fazendo um produto que todo mundo gosta, a maioria das pessoas gosta, tá famoso, tudo que é lugar. Tô contigo, Potter. E aí daqui a pouco dá um problema, cara. Num produto que é usado. Óbvio que não. Mas comecei falando que era uma irresponsabilidade, mas eu acho que antes é azar. É uma fatalidade. E sabe que é tão difícil de lidar com isso que casualmente naquele dia o meu filho tinha levado todinho de lanche. E aí ele voltou pra casa e nós abrimos a mochila. Como é que foi o lanche? Comeu? Como é que foi a aula? Ah, não, todinho não pude tomar, pai, porque a prof não deixou. Ah, que demais, hein? A assadura e tal. E aí eu fiquei meio assim, pá, o que que eu digo agora, cara? Porque ao mesmo tempo, que legal, né? Que a professora, aliás, parabéns pra ela, obrigado. Mas ao mesmo tempo, puta, o todinho tá aí, né? Vai ter prateleira? Vai ter outro semelhante? O Todd pertence aqui. O que eu digo? Como assim? Entendeu? PepsiCo. PepsiCo. E é uma coisa, é aquela máxima pra vida, né? Tu demora uma vida inteira pra construir um nome, né? Mas pra destruir, velho, rapidinho. É uma só. Dois palitos. Ponte Ercílio Luz terá iluminação cor de rosa em outubro. Maravilhosa! Olha só, antes que vocês saiam. Bela iniciativa. Coisa de gaúcho. Florianópolis, que vocês saiam zoando. Capitão Mundial da Homossexualidade. Neila, não é por isso. Lado esquerdo da Praia Mole. Não é por isso. Passei a tarde lá. É como forma de conscientização pela prevenção do câncer de mama. Ah, olha aí. Neila. Que legal. Maravilhoso. É uma coisa que provavelmente não vai ter. Mas eu faço não, exame. Neila faz o autoexame. Faz exame no Justamente Potter. Justamente por isso não vai ter, porque faz o autoexame. Neila fez hoje e achou uma coisinha ali. A ponte Ercílio Luz terá iluminação modificada na segunda quinzena de outubro. E além desta ação, o governo do estado de Santa Catarina vai lançar campanhas publicitárias de prevenção e também um mutirão de exames, além de dar apoio aos hospitais na compra de equipamentos para detectar a doença. É muito legal isso, e na Balada do Pretinho a gente costuma fazer isso, né, meu? É. Que é o exame. É Cantada do Potter, né? No quadro Cantada, cara, do Potter. Quinta-feira no John Bull. Cara do Darcy, o Darcy tá achando. Na Cantada do Potter, o Darcy tá acreditando, cara. O exame de mama, né? Mostrando como se... Em mim, né? Tu já fez, Darcy, o exame na mama? Eu já fiz a estopografia. Estopografia. Aquela outra, exame, a sonolência magnética. Graças a Deus, tá tudo bem. Precisa estar dormindo pra fazer a sonolência magnética? Querido, quando eu fiz, eu tava acordado, não deu nada. Eu montaram a aparelhagem, o cara disse, tô contigo, tá tudo bem. Eu saí feliz. Inclusive, tomei um litro de cana pra comemorar. Boa, Darcy. Tá bom. A ideia é conscientizar, então, cada vez mais pessoas sobre os alarmantes números da doença. Pra ter chance de cura, é essencial o diagnóstico precoce. O grande vilão na luta contra o câncer de mama é a falta de conhecimento. Beijo pra minha mãezinha querida que passou por isso recentemente. Passa por isso, né? Porque isso não é assim. Teve que fazer uma cirurgia e tudo mais. Vai colocar agora uma prótese, vai ganhar uma teta novinha, mãe. Fica lindo, o pai tá feliz da vida. Seu Luiz Ney. Pai tá feliz da vida. Eu já falei pra mãe já pra arrumar outra também, pra ficar as duas iguais. Mas tá meio zarolha, um olho pra mãe... pra baixo. Vamos organizar isso aí. Zarolha. Se colocar uma assim, né? Porque a mãe... Bom, vou ter que explicar, né? Uma olha pra baixo, a outra olha pra frente. A minha mãe descobriu. Já explicou. A mãe descobriu o câncer, aí pra se curar disso, teve que tirar, não sei. Isso aí. Né? E aí, isso pode se recuperar depois. Pode dar problema no Detran, pô. Deixa eu te falar uma coisa. Quando tu falou ali, beijo pra minha mãezinha. Quando tu falou, ter não mãezinha, o nosso ouvinte entendeu. É, já sacou. E alcançou o recado. Mas né? a mãe teve sorte porque a mãe se cuida. Foi num exame de... Rotina, exatamente. Mas tem um exame que é horrível, que aperta a mama toda. Esse é a mamografia. É horrível. Fazer. Tem que fazer uma também. Agressão contra a mulher. Porque pega assim e esmaga, que nem um, sei lá, uma impressora. põe a peito na impressora e xerox. Só que a impressora com chapa de aço. Já pensou se tivesse um desses como sacografia? Ah, eu tava pensando nisso, Mr. A gente tentou fazer com o pior de vocês essa semana. Imagina! Quer tomar um sorvete? Nova lei regulamenta os bagageiros das motos. Tá ligado naquele bagageiro? Aquela, de carregar pizza? Chamado de caixinha aquela? Alforge. Os alforges não podem ser maiores do que as dimensões máximas do veículo. O comprimento não pode ultrapassar a extremidade traseira do veículo. E a altura deve ser a mesma do assento. Para o baú. Como assim? Como a mesa do assento, a altura? A altura? É, tem que ser nivelada com o assento, aí, né? Alforge. Alforge é aquele que vai do lado da moto. Não é as caixinhas de... agora vem o outro, então. Agora vem o baú. O baú é aquele que vai atrás. Isso, me interessa. Para o baú, a largura não pode passar das extremidades internas dos espelhos da moto, que é onde a moto passa, né? Não adianta nada ter, sei lá, um metro entre os dois, as duas extremidades dos espelhos e o baú de 1,10 m. Fica até ruim pra quem dirige. Já não tinha essa lei, porque eu sempre tive a impressão do baú ter, no máximo, exatamente a largura do guidão. Eu acho que as empresas que fabricam o baú já estava contando com isso. Agora virou lei, talvez. Agora virou lei. E eu tenho uma pergunta pro Darcy. Só um pouquinho, Amir. O comprimento não pode passar da traseira do veículo, tá? O baú lá pra trás. É, isso aí. E a altura não pode passar de 70 centímetros em relação à sua base central, medida a partir do assento do veículo. Fetter, essa aí de passar pra trás, quase todos passam. Todos passam. E a altura agora, parei, repete a altura ali que tem que ser. 70 centímetros. Acima, 70 centímetros? Na altura do baú. 70 centímetros. Isso, é, eu cheguei no meio do assunto aqui. Que maravilha, hein? Passar pra trás, 70 centímetros. Os dispositivos de transporte, assim como as cargas, não poderão comprometer a visão pelos espelhos retrovisores. E o baú deve conter faixas refletivas para favorecer a visualização do veículo no período da noite. Ô, Darcy, se a pizza é redonda, por que que o quadrado é... Por que que a historinha do baú é quadrado? Pois é, eu vou aproveitar a tua pergunta. E tu sabes qual é a diferença entre uma pizza de 8 pedaços e um músico? Não sei. Uma pizza de 8 pedaços tem uma... Show desse do Axl Rose não volta. Não volta. Quando tem de novo, não vai ver. Fiasqueira. Me admira a coragem de um cara como Roberto Medina contratar o Guns N' Roses no estado atual. Né? E ele contou uma história espetacular. Foi a noite que mais encheu do Rock in Rio. Ele disse que é viciado. Mas tinha Vanessa, outro. Tá, mas eu acho que o Guns foi o Guns. Eu acho que o Guns ainda tá. System of a Down e Vanessa também tem um baita valor. System of a Down leva 3 mil pessoas e Vanessa leva 2.500. Mas claro. Eu achava que 4 pessoas a mais no Não, foi o Guns. O Guns tem uma legião de fãs. O Medina contou uma história espetacular. Acho que num dos Rock in Rios, o Lisboa ou de Madrid, chegou o Axl lá, ele queria botar uma calça, ele tinha 12 calças iguais. Mesmo tamanho, tudo igual. Ele falou, experimentava, não. Ele falou assim, ai... A que eu quero usar, eu esqueci no avião. A 12ª calça. Aí foram lá. Aí foram até o aeroporto, pegaram a calça dele, trouxeram, ele experimentou. Não, isso aqui também não ficou boa, vou usar aquela outra. Sabe que até o não acredito faz com que a pessoa vá. Aquela ideia do não acredito que ele esteja daquele jeito lá, cara. Não. Bah, é o ar. Nós todos vivemos isso aí. Foi em Porto Alegre, a gente fez exatamente isso. Claro. Todo mundo foi lá pra ver. Eu tava com o pé quebrado ainda. Fui lá pra ver como é que era. Passei frio lá, esperando lá. Choveu, acho que aquele dia. Com a Ellen Roche no Rio jantando, né? É isso aí. Darcy, pra um pescador, tu tem que acreditar naquilo que tu, né? Tá duvidando, sim, que tu não vê, que tu tem que acreditar, né? Um pescador. Não, o Gat Rose aí pra mim é o seguinte também, querido. Quando eu tinha... O Gat Rose, né? Quando tinha aquele gurizinho que pontilhava o splash, tudo bem. Splash. Depois que saiu o grito da pontilhada, caiu muito, né? Sabe cantar alguma música? O conjunto caiu. Sabe cantar alguma? Como é que era aquela que eu sabia também? Como é que era mesmo? Pô, meu HD tá cheio de problema, cara. Não consigo. E qual foi a pescaria que tu mais pescou coisa, Darcy? Cara, a pescaria que eu mais peguei foi uma que eu tava pescando bagre, acabou-se a isca, eu comecei a usar atum e salmão como isca. Foi. Aí acabou-se a isca, eu botei um pedacinho de papel escrito isca, joguei pro fundo, rapaz, pesou, botei pra cima, vi um baita de um papelão escrito peixe. Ai, que beleza! Esse é o Darcy, rapaz! 6h29, o Darcy é daqui, ninguém mexe, né? Que beleza! Fala aí, ô Mr. P! Meu nome é Jéssica, sou de Passo Fundo e tô mandando as frases mais ditas por essas pessoas maravilhosas, que são as mamães. Mamãe! Cara, eu li a primeira aqui enquanto vocês brincavam, é a mais pura verdade. Mas como é que não tem nada pra comer? Tem arroz, feijão, esquenta e come. Ah, pois é. Sempre tem arroz e feijão na casa da mãe. Olha, na minha época, na tua idade, a gente ajudava os pais na roça. Ah, é. É mesmo. Na minha época, as minhas bonecas eram tudo de espiga de milho e tu tá reclamando. As Emília, né? E aí, finalmente... Ah, não, era o Visconde que era de milho. Visconde, né? É, o Visconde. Sabe, ele era de pano. Eles têm uma semelhança com o Visconde Sabugosa. Vou te mostrar aqui. Maurício Sabugosa. Deu um sabugo aqui, parou, parou. Ele é parecido mesmo, É parecido. Se tivesse a barbicha do KG no Maurício... E aí, Darcy, tem que aguentar, né, Darcy? Sabugosa. É isso aí, querida. É meio parecidinho mesmo. Pelo jeito que o Maurício, né? Pelo jeito que o Maurício reagiu, com certeza era o apelido dele quando era criança. Ele não gostava. Ele já tinha se visto no Visconde. É. Esse é o pepino. Não, porque eu não gostava do Visconde, cara. Viu? Do sítio do Pica-Pau eu achava o mais chato. Assim. E a Cuca, não é Cuca, mas era a Cuca. Mas o Visconde eu achava chato, o Visconde, porque ele era meio eruditão, né? Eu achava ele mais chato. Igual tu. Obrigado. Entre nós aqui, o Saci é o Porana. Saci. E a Narizinho, quem é? A Narizinho sou eu, né, querido? Ah, é verdade, você tem a Narizinho. O Nister T perto de mim é uma Barbie. O Nister T. É uma Barbie. Eu sou uma Barbie perto dele. Ô, meu, tá na hora dos classificados, vamos nós aqui. Ah, pois não, Everton. Tá meio ansioso, né, Magna? Tá meio ansioso. Eu quero descer o morro junto contigo. Eu não sei, tá com a caramba. Sabe que eu subi com o Darcy hoje, desde de manhã nós estamos com as redes por aí, né? É. Eu fico aí, eu fico sentadinho numa árvore ali. Vamos descer recolhendo as redes, então. Eu fico contando, os carrinhos da ponte ali, ó. Fico vendo os carrinhos passar. Passa um, passa dois, mas, né? E assim eu vou, né, Darcy? Foi legal hoje. Rapaz, né? Eu olhava pra baixo, tava o meu querido fala só apertando a cara. Mas não é isso aí, mas não é isso aí. Apertando a cara. É mais ou menos isso, não é mais nada. Por isso que eu tô legalzão aqui, ó. Ah, esse cara é muito legal, mano. É resfriado, resfriado. Esse cara é demais, meu irmão. Ele aqui, ó, já fizemos uma regueira, vamos tocar a quinta lá no Jumbu, hein? Ah, isso é uma loucura. E a última frase que a Jéssica mandou de mamãe, tradicional, é aquela que diz: na tua idade eu já ajudava a tua mãe. Aliás, a minha mãe. Tá, ah, isso, é verdade. Isso aí mãe adora, eu ouço muito lá em casa. Manda um pó ficar tranquilo, querido. Pó ficar tranquilo. Querido. Pra minha mãe, dona Geni, e um fiado... Fiadapu! Pra turma do quarto semestre de gestão comercial da faculdade Faplan, Anhanguera, aqui de Passo Fundo. Beijos, Jéssica Oliveira de Matos. Deu. Ah, aí, muito valeu, bom. 6:30 PM, tá na hora dos classificados do Pretinho Básico. Peço uma força de vocês para vender um excelente sobrado em Cidreira, no bairro Salinas. Ah, é um bairro bom lá de Cidreira. O imóvel tem 80 metros quadrados, dois dormitórios, banheiro, lavabo, sacada com vista pro mar. Pô, que delícia, hein, cara? Eu sempre que eu conheço, né, cara? Maravilhoso. Sacada com vista pro mar. É Cidreira. Na divisa com Pinhal, mas é mar, e é sacada com vista pro mar. Pô, imagina. É. Se, definitivamente é uma sacada com vista para o mar. Sem, não isso tem é. Como negar. É, isso não. É. Isso aí. Bom, o cara tá vendendo, tem tudo mais aí, plataforma. Mas melhorou muito agora. Tem vista pra plataforma de Cidreira. Pra plataforma. Tá louco, cara. Agora então sim, é o seguinte, ó, vendo com mobília completa em excelente estado, inclusive cama king size no quarto principal. Este imóvel está localizado a 100 metros do mar. Hã? A cama king size dobrou o preço. Dobrou o preço do imóvel. Este imóvel está localizado a 100 metros do mar. Bem pertinho dos cômodos. E 300 metros da plataforma de pesca. Toda a documentação regularizada preciso vender para dar entrada numa casa, pois atualmente estou morando de aluguel. Será que é 100 metros qual lado, cara? Do lado da areia ou do lado da água? Ah, Maurício, pode ser 100 metros para lá, né? Do mar, né? Muito boa a tua pergunta, Maurício. Bem, Maurício. O valor é, pelo valor deve ser para cá. Ah, então tá. Cara, 60 mil o cara tá pedindo. 100 metros é da areia ou é da água? Meu Deus. Realmente o Visconde Sabugosa é uma Maurício. Porque lá em Torres, tem a Praia Grande de Torres, lá, tem, né? Tem também. Que é uns 200 metros, né, de areia. É, de faixa de areia. Ah, é. Mas esse, no caso, é Cidreira. É, não. O Darcy sabe, fala, Darcy. E aí, Darcy? 200 metros é da onde? Eu acho que se tá gerando uma dúvida assim, tá gerando conflito, tem que arrumar um advogado e processar a pessoa. Mas o cara cara só tá vendendo o terreno, a casa dele, cara. Por que que nós vamos processar o cara? É outro entendimento do mundo. Outra visão. É outra vibe. Desculpa. É o colono metido. Realmente. Eu não entendi. Vocês estão na discussão, né? O cara deixou a coisa um pouco nebulótica, né? Nebulótica, cara. Deixa eu dar um e-mail aqui pra você processar o cara, então. É erlonpass@hotmail.com. Erlonpass@hotmail.com. Mais uma aqui, o cara tá vendendo com muita dor no coração, gente. Um terreno com 360 metros quadrados de área na guarda do Embaú. Olha aí. Esse aqui é um pouquinho mais longe, é 3 quilômetros da praia. Estamos vendendo porque compramos, minha esposa e eu, uma casa em Itajaí. E as coisas apertaram, Maurício Amaral. Sim, apertou sempre a coisa. E precisaremos de um dinheirinho extra. O valor do terreno é R$45 mil. Tá barato. Vendo terreno na guarda, @yahoo.com.br. Um baita terrenão. Quanto? 40 mil. 45 mil. 360 metros quadrados. É um sítio, na verdade. É pra fazer um sítiozinho, 3 quilômetros, né? Queres quanto desse aí, ô? Ah, cara, o terreno na guarda por esse preço aí, tem que fazer uma investigação boa, porque tá valendo, cara, tá valendo isso. Tá valendo, foi, né? Foi o melhor investimento que apresentaram até agora aqui, com certeza. Meio ruim de comparar a guarda do Embaú com o Cidreira. É chato até, né? Foi o melhor investimento. Sem dúvida, eu tô contigo, foi o melhor investimento. E aí, Almirzinho? Beleza, meu querido? Beleza, tá feliz, né? Eu tô me divertindo aqui nessa ilha da magia, né, cara? Coisa boa. Eu fico feliz de ver, assim, o povo, né, cara? O povo catarinense, assim, tem outra visão, né, cara? Mundo. Como assim, cara? Mas tu também é povo catarinense. Né? Pois é, mas nós aqui, temos outra visão de mundo mesmo, né? Ah, é verdade. E aí eu vejo o Darcy, eu me lembro dessa maravilha que é, né, cara? A tranquilidade. Não é mais assim, meu? Tu perdeu a essência. Agora eu tô andando muito com vocês. Negócios, né? Eu tô andando muito com o Fetter lá, entendeu? Muito escritório. Pô, cara. Muito escritório, muito papelada. Sandra, muito grande, né? Muito era mais Excel, leve. Muita tabela era mais leve. Assim que eu cheguei lá, era mais leve. É. Agora eu tô mais pesado. Ah, não, é azedo, muitas vezes. Muita insegurança. Amargo, tá mesmo. Problema da insegurança em Porto Alegre. Mas fala com o Darcy aí, Almir. Tem muito tiro lá em Porto Alegre, cara. Muito assaltante. Ah, aí tu tens que fazer igual a mim, querido. Eu, graças a Deus, eu parei de beber também, tá? Eu tô patrocinado por uma marca de surf que tá me tirando da bebida. Quero, vou contigo pra ti também. Não sei o que ele falar. Essa marca de surf tá ajudando as turmas. Não. Ah, Sidewalk. Qual? Sidewalk. Boa. Boa. Pô, Darcy, mas por esse problema de segurança, nós estamos trazendo aqui para Florianópolis essa questão da Almir que tem. Bebeu, né? Guns. Ah. Guns and Security. Sim. Traz até você a incrível metralhadora com cano em L. Ah, para! De forma... Pra dar tiro na esquina! Na esquina... Que bárbaro! Não tem o perigo do policial ele ser acertado pelo bandido. É a mira? Como é que é a mira? Tu chega na esquina ali... Tem só, espelhinho, só mira? É 90 graus. Não precisa ver. 90 graus. Não precisa ver. Tu tá vendo que tem algum roubo, algum acontecimento rolando. Vai ali pra esquina, põe a metralhadora C, a metralhadora em L... Tá, mas deixa eu te perguntar, eu sei como é a mira. Isso, eu sei como é a mira. Lembra daquele brinquedinho que a gente aprende? Espelhinho. O espelhinho, caleidoscópio, como é o nome daquilo? Não é caleidoscópio? Não, era aquele prisma. Olha embaixo. Mas pra que mira, gente? Não, do submarino. Lembro. Tu desenha de um lado e sai do outro. Periscópio. Mas a pergunta, Almir, é a seguinte, Almir. Tem auditório agora o programa? Não é. A pergunta é a seguinte, Almir. Qual é o ângulo de virada aqui do cano? É 90 graus? 90 graus. E tu, 90 graus. Como é que a bala faz a volta daí? A bala faz a volta através do cano, né? Claro. É okay. Feito de ferro. Tem uma molinha ali, Almir? Não, ela é uma curvinha assim. E ela ganha velocidade na curva? Ferro, nunca ninguém conseguiu furar um ferro. É aço, no caso, né? O aço. Mas não aço, é pesada pra nunca policial, ninguém na história da humanidade conseguiu furar um aço. Certo. Então tu vai atirar, a bala vai fazer automaticamente. E o cano vira pros dois lados ou é só pro lado? Pode virar pros dois. Depende da esquina, né? Porque é retrátil. O joelho é feito daquela parada que fazem os ônibus. Articulado. Beleza. Tu põe pra onde tu quiser e vira quantos graus tu quiser. Eu preciso de uma dessa. É feito de borracha ali no joelho. O joelho é de borracha. Tu tinha que fazer uma com dois canos em L, pro outro, põe pra cima, põe pra baixo. Ah, põe pra baixo, tu tiver em cima. Mas tem a segurança. Tenha segurança que ela nunca vai virar para você mesmo. Ah, bom. Isso é interessante. Nunca, jamais a pessoa vai se atirar em alto. Muito bem pensado. Alto se atirar no final do ano que os caras tiram para cima, é só botar o cano para cima. Põe o cano para cima e atira pra sua sogra. Aponta na sua sogra, pra dar um cagaço. Né? Ah, tá, dá um cagaço na velha, dá um cagaço na velha. Se um cagaço na velha, já valeu. Exatamente. Boa. Muito bom. Almiquetemania.com.br já tem mais acesso que o Desejo Mania. E se quiser mandar um e-mail, pode mandar. Almir, eu te amo, Almir, @almirquetemania.com.br. Olha, muito aí. Bom, Almir, muito obrigado. Tá? Show de intervalo, a gente Beleza. Volta em seguida com o Pretinho Básico direto de Floripa. É Pai Bola, tamo voltando. Voltamos ao vivo para todo o sul do Brasil pela grande rede Atlântida de rádio. São 14 minutos para 7 da noite. Até as 7 a gente vai com o Pretinho Básico ao vivo de Floripa com os queridos patrocinadores do Pretinho Básico, da Miller. A moda está nas ruas. Telefonia Big, Sicredi, gente que coopera, cresce. Fala aí, doutor Alceu. Papabento. Vamos lá aqui então, doutor Alceu, com o bolo nas costas, doutor Alceu. Especial é o agora. Aprecie com moderação. Apresenta Bola nas costas. Manda aí, doutor Alceu. Doutor Peter, daqui a pouquinho tem o Criciúma, doutor Peter. Vai jogar contra o ABCD. Olê, olê, olê, olê. Tigre, tigre. A situação do Tigre não é boa. Ele tá 9 pontos atrás da zona que sobe. É difícil. Mas vai ganhar do ABCD hoje. 8:30 da noite do Alimento Inter. A zona que sobe. Zona que sobe. É, batamente. Lá zona no Pera Rio, doutor Peter. O que houve lá, doutor Alceu? O Leandro Huck foi falar com o Luciano Damião lá, doutor Peter. Loucura, loucura, loucura. Grande atacante Leandro Damião, bicho. O Damião gravou figura, o quadro Peneira do programa do Huck. Peneira, pô, bicho. Demais. Huck leva um menininho lá no clube lá e o Damião deu dicas pro gurizinho passar na peneira. Tá certo. Peando, bicho. E muito o Vitor brigou com a torcida ontem. Ih, que houve, que doutor? Os caras estavam xingando o grandão lá e aí o... Grandão não, é, o grandão. Grandão. Grandão, ele é grande. Tava brigando grandão com o grandão. Mete pra dentro, né, cara? Com o grandão. Chega e aí o Vitor foi defender o grandão. O Brandão, tecnicamente, é um dos piores jogadores que eu já vi jogar. Não, mas ele invade, talvez... invade sem pedir licença. Não, pô, o Piange não faz assim. Talvez, talvez ele venha a encher minha boca de formiga. Toma, mas cuidado, hein, que ele enche mesmo a boca de formiga. É, ele enche mesmo a boca de formiga. Tá bem. Só pra fechar. Isso não significa que a torcida possa ir lá e ficar criticando o cara, né? É, treino, especialmente durante o treino onde o cara tá trabalhando. De Deus, pelo amor de Deus, defendeu o Brandão, pô. Não, o Vitor tava indo contra os caras que ficam lá papagueando. O colega de trabalho, né? Meu, deixa eu mandar um abraço aqui pro... Peraí, já acabou, doutor Alceu? Ainda não, queria saber do doutor Tartista, torce pro Figueirense ou pra Bahia. Querido, isso tá gerando uma discussão muito forte aqui no retrato. Trouxeram aparelhagem da Austríacas, tá? Montaram aqui no 18 toneladas, tiraram meu sangue 4 vezes pra ver se o Havaí Figueirense deu 63% deu Havaí, 57% deu Figueirense, 36% deu Ibirama, que eu nunca treinei pro Ibirama, tu vê só? Então, cada dia varia um pouco, mas atualmente, eu quero ser Figueirense, cara, o meu sonho é ser Figueirense, entendeu? Eu sou Figueirense, eu acho que eu sou Figueirense. Pra que ser Figueirense, cara? O Almir é Havaí. Pra que tu vai ser Figueirense, cara? Figueirense, cara? Ai, querido. Figueirense, é o Esquadrão de Aço que fala, né? Simbora, Figueirense, simbora, Esquadrão de Aço. Esquadrão de Aço é nome de filme pornô, pô. Esquadrão de Aço. Ah, querida, que é o seguinte, o campo do Figueira, raça, todo mundo sabe, fica aqui na frente, ó, tá? A hora que liga a iluminação, daqui tu vê o jogo do Figueira. É. Eu moro aqui no João Paulo, de Canoa, não dá 10 minutos. Ô, Paulinho, não tem que filmar um, não dá. Não dá tempo. Eu vou dizer não uma dá coisa. Pra filmar, não dá pra querida, filmar nada. Já pra ir pro jogo do Havaí, eu tomo aquela febre ainda fitosa, faço uma mochila por uns 30, 40 dias, eu me reúno com as minhas filhas, com a minha mulher, digo, o pai vai no jogo do Havaí, mas o pai vai voltar. Demora. Oh, Darcy, muito bom. E aí, na mesa de pôquer, o Palmeirense. Não, peraí, só um pouquinho. Oh, tem o Pianjas aqui. Ok, mas o Pianjas tá inscrito, cara, desculpa. O Renato Boma mandou aqui pra mim, velho, do seu Figueirense, uma telha. Telha? Uma telha pintada, escrita, trabalhada com o brasão do Figueirense. Escrito, que horas que a gente mandou essa telha? Hoje de tarde aí. Porra, cara. Não tava aqui. Muito legal. Pô, mandou só pra ti a telha, cara. Só pra mim. Ah, peraí, manda uma telha pro Maurício também, cara. Uma telha pro Mr. P. Uma telha do Grêmio, não. Vocês ganham tanta coisa. Eu não preciso, pra mim não precisa mandar. Não, minha mochila não tem lugar, não precisa. Eu tenho uma telha do Grêmio. Vocês ganham tanta coisa lá em Porto Alegre. Eu não tenho telha, mas vou te dar um tijolo aqui do Figueira. Tijolo do Figueira. E aí ele pede um abraço pro Natan, pro Ricardo, mais conhecido como Dementes. Demete. Pro Eirin e pra Mani. Ou pro Mani aqui. Manda um abraço, o Renato Bona, que faz esse trabalho aí com telhas, tá bom? Demais, hein? Bacana brigadão, demais. Muito obrigado pelo carinho da galera quando nos encontra aqui em Floripa. Sempre tá nos dando uma coisinha, né? Um abraço. É legal isso aí, né, Magnata? Eu também passei. Fiquei passeando com o Darcy, o que deram de coisinha pra nós. Não, mas loucura, né, Darcy? Eu não tô falando dessas paradas madeira. Aí. O eu já ganhei paçoquinha. Paçoquinha, né? É do pause, né? Paçoquinha do pause, nós ganhamos só as rapaduras, puxa. Ô, meu, deixa eu falar um negócio pra vocês, cara. Nosso caveirão, o caveirão da Atlântida, circula pelas praias aqui de Floripa e tal, sempre pegando o depoimento da nossa audiência e tal. E olha só que bacana o depoimento que o caveirão pegou nesse... Quando é que foi, bruxo? Foi domingo, né? Domingo. Domingão. Olha só, em Canasvieiras. Saca só o que disse esse nosso parceiro aqui. Toca, filho. Toca. Oi. Bueno, yo te puedo decir que yo adoro el escuchar Pretinho Básico, cara, es muy bom. Los rapaces son, te entregan una energía muy boa, cara. Yo estoy en mi carro y voy escuchando Pretinho Básico, y cuando yo llego a un semáforo, olho para el lado, el otro también está escuchando Pretinho Básico, cara. Ah, para aí demais, né, cara? Entendeu o que o cara falou? Sim, deu pra entender, né? Deu pra entender, cara, escuta o Pretinho Básico que tá aí. Tá, isso aí, também, isso aí, né, cara, isso aí. O que mais que ele falou, Dani? Falei que escuta o Pretinho Básico, que olha pro carro, ontem alguém deu risada. Olha pro outro carro, também todo mundo deu risada. Certo. Sim, isso significa o quê? Foi isso aí, foi isso aí. Isso que significa que todo mundo tá escutando o PB. Todo mundo escuchando o PB. Todo mundo escuchando o PB. Todo mundo escuchando o PB. Todo mundo escuchando o PB. Vai daí, que tu quer aí, Ponezinho? Olha, eu tenho aqui, ontem a gente falou sobre a tatuagem. Ontem a gente falou sobre a tatuagem das mulheres na sambiqueira, né? Na sambiqueira, ali pertinho da bunda. Cima da bunda. Acima da região da bunda. Acima do cóccix. Certo. Né? E aí tem uma menina aqui, a Vanessa Fonseca Machado, que diz o seguinte: eu tô escrevendo porque preciso dar a minha opinião. Ontem às 18 e pouco, quando liguei o rádio, vocês estavam falando sobre as mulheres que fazem tatuagem acima do cóccix, na sambiqueira. E como a maioria das mulheres, eu odeio quando nos rotulam como vagabunda. Que isso, rapaz? E algo do gênero. É porque... Que por isso, termo, por rapaz? Termos tatuagem nesse local do corpo, ou até mesmo em outros locais do corpo, como a barriga, onde eu tenho também. Bah, mas essa aí... Nem todas as mulheres são vadias por terem tatuagem na sambiqueira. Eu já ouvi de um primo do meu marido que isso era carimbo de vadia. Que isso, lógico, rapa! Lógico que ele falou... A definição é boa. Lógico que ele falou sem saber que eu tinha essa tatuagem. Mãe. E ficou muito constrangido quando eu disse que tinha o devido carimbo. O motivo pelo qual resolvi tatuar nesse lugar foi a pedido do meu marido. Oh. Como eu achava a tatu da cantora americana Anastasia. Ai, adoro, muito bonita. Eu resolvi tatuar o mesmo desenho. Anastasia. Acho muito importante cada um ter a linda sua opinião e todos têm o direito de expressá-la. Mas vocês que são formadores de opinião e trabalham com todo tipo de público, deveriam cuidar um pouquinho do que eu falam. Eu tô fechado com a amiga. Como é o nome dela, hein? Eu também tô fechado com a amiga. Como é o nome dela, Pause? O nome dela Anastasia. É Vanessa de Fonseca Machado. Adoro o programa, escuto sempre e manda um papo com a tranquila. Rotular não tá com pro nada, meu marido, velho. Ricardo. Todo preconceito. Que é isso, toda Vanessa, beijinho. Prejudicial. Mano, o que que essa louca tá mandando aí, a Vanessa aí, meu? Que Jerimon? O que é aqui, Jerimon? O que tem a ver de mais um lance aí de tá mandando? A Vanessa tem tatuagem. Não é essa Vanessa aí. Ah, não é a tua Vanessa, Jerimon. Fica tranquilo. Fica na tua aí, Jerimon. O que tu fez hoje à tarde, Jerimon? Cara, ela veio os pés. Molhou os pés na beira-mar ali, né? Muito bom. Deu uma amolecida nas unhas, né, Jerimon? Agora tá podendo cortar. Que nojo. Muito que beleza. Bom. Vamos ver aí. Vamos, Marcola. Você sabia sobre vestido de couro? A gente gosta de vestido de couro, né? Sim. Teu corpo fica lindo. De couro, mano. No corpo do Pierre, você sabia que quando uma mulher usa o vestido de couro, o coração do homem bate mais rápido? A garganta fica mais seca? Os joelhos enfraquecem. Ai. E o homem, quando vê uma mulher com um vestidinho de couro, fica irracional. Sabe por quê? Por quê? Porque tem cheirinho de carro novo. Manda o Evandro Milani. Aí. Uma piada! Piada do Pote! Apoio! Madeireira Gando! Semana de promoção! Chapas de forme cagando! Sabe que no hotel que a gente tá ali vai ter uma etapa do Mundial, do Brasileiro de Pôquer, né? Majestic ali, né? E aí tá chegando Street um monte de gente. Pôquer nós vamos jogar. Já começaram a chegar. Todos né, nós, só nós sete jogando Street Pôquer. Cada um tira uma peça. Que isso, velho? Manda um abraço pro Fábio e pra... Grande abraço pro Fábio. pra amiga do Fábio. Isso. Pra chefe do Fábio. Chefe do Fábio, nossa querida Zá. Isso. Pô, abraço pra galera do Hotel Majestic que nos abraçou de uma forma aqui em Floripa. Muito e obrigado pela parceria. E aí começou o campeonato de pôquer lá no Majestic, palmeirense. Aposto minha Libertadores. Aí o Colorado. Aposto minhas duas Libertadores. E aí o torcedor do Santos. Cubro! Eu aposto as minhas três Libertadores. Bah. Aí veio o São Paulino. Eu cubro as duas Libertadores e aposto meus três mundiais. Deus o livre. E aí o corintiano. Eu passo. Adriano Justen de Indaial. E aí, Cagê? Secretária eletrônica de avós. Bom dia. No momento não estamos em casa, mas deixe sua mensagem depois de ouvir o bip. Se é um dos nossos filhos, diz que um. Se precisa que olhemos das crianças, diz que dois. Se quer o carro emprestado, diz que três. Se quer que as crianças durmam aqui, diz que quatro. Se quer lanchar conosco, diz que cinco. Se quer almoçar aqui em casa no domingo, diz que seis. Se precisar de dinheiro, diz que sete. Se for um dos nossos amigos, pode falar. Que isso, cara! Deixa eu dar um toquezinho aqui pra nossa audiência antes da agenda do Pretinho, Maurício Amaral, que aliás, nesse final de semana vai ser intensa, né? Exatamente. Mas qual é o toque? Sexta-feira, não, vai lá, sexta-feira. Amanhã, quinta-feira. Quinta, perdão. Quinta-feira, John Bull em Floripa. Sexta-feira, Expresso em Blumenau. E sábado, Gran Palazzo em Passo Fundo. Meu Deus, que é isso, ainda assim? Ah, querido, vocês não valem, Deus tá junto, querido. É muita carga de energia, realmente. O gringo fala, o gringo ali é nativo da lagoa, né? Isso que eu tava falando ali, né? Nativo. Não, raça, pode crer, vocês têm é fora do padrão, pode ter certeza. Pô, que bom, meu senhor. E no domingo, se bebe, cara. E no domingo, eu, o Pio, o Pianjos, por hoje, estaremos novamente em Chapecó, na EFAP, uma grande feira que tem lá. Isso aí. De novo, recebendo todo carinho, dando carinho para Chapecó, uma cidade que nos adora. Que beleza, a gente gosta muito de Chapecó também. Sensacional. Antes de entregar pro Salmo do Cid aqui, eu quero perguntar para você se alguém aqui rasga dinheiro. Não! Ninguém aqui rasga dinheiro. Não. Todo mundo fez o seguro com a HDI. E pra você que vai renovar ou contratar o seguro pro seu carro sem contar com a HDI, é exatamente isso. É rasgar dinheiro. Rasgar dinheiro não é legal. Então aqui no programa a gente já falou e já mostrou ouvintes que estão economizando 100, 200, 300, 500 reais com a HDI. Não vacila, não rasga dinheiro. Pede pro teu corretor contar com a HDI, o HDI Alto. O seguro que só não é superior no preço. HDI Seguros é de bate-pronto. Consulte seu corretor, Cid Moreira. Boa noite. Boa noite, não. Eu estou aqui encantado com esta figura da ilha. O Darcy? Você é daqui. Meu Deus do céu, quer dizer que eu tô do lado do Cid, né, cara? Que loucura, né? É impressionante o tamanho da cabeça. Eu posso chorar se eu precisar, né? Pode chorar se precisar, pode chorar. Eu fico muito feliz. Você acompanhou a minha carreira toda. Você me acompanhava, me assistia, me dava boa noite. Rapaz, realmente, olha. Tá emocionado, Emocionado, gente, é verdade. Momento lindo, cara. Se precisar, pode chorar, Darcy. Não é o único neste Brasil. Já outros tantos choraram quando me encontraram. Eu imagino. É normal viver esse muita, tipo muita de mulher situação. Também, muita grupo. As né? mulheres choram por outro motivo. Por causa da cabeça, peso da cabeça. Você quer ver? Já vi. Aí, gostou? Whiskas, dou pros gatos. Vamos com o Salmo, eu posso convidar o... Como é o seu nome? Darcy. Posso... É Darcy. Afinal, é Darcy ou Darcy? Como é o seu nome? O meu primeiro nome é Drauzi. Ah? É Drauzi. E é com I ou é com Y? Ah, se fosse com Y seria Drauzi Y, né, querido? Muito bom. Então você faz o salmo comigo. Diante da sua emoção, eu quero lhe proporcionar este momento. Eu leio duas frases. Então vai logo. Cala a boca, imbecil. Olha aí. Diz assim o salmo. Te dei o sol, te dei o mar pra ganhar seu coração. Você é raio de saudade, cabeça de pedra do espaço, meteoro, né? Meteoro da paixão. Explosão de sentimentos que eu não pude acreditar. Ah, como é bom poder te amar. Depois que eu te conheci, fui mais feliz. Você é exatamente o que eu sempre quis. Ele se encaixa imperfeitamente em mim. O nosso quebra-cabeça teve fim. Você acabou de ouvir. Você é muito bom. Parabéns, vamos continuar. Se for, o que você vai ele fazer? Ele é melhor ou pior do Chapelein ou... Você não tem mais amigas. Calha a boca. Você não tem mais amigas pescadoras aqui na ilha. Que isso, Sidão? Não, vamos não, pescar é... hoje. Vamos. Adoro um cheiro de peixe. Mas vamos, que isso, Cid? Vamos, meu, era isso, Sidão. Não falou salmo aí todo. Ficamos que por aqui isso, com o Pretinho Básico. Voltaremos amanhã às 13 horas ao vivo para todo mundo da ilha de Santa Catarina. Boa noite, tchau.